não serás sinfonamente nas praias de Portugal. O meu sabor é diferente, provo-me e saibo maçal. Não serás sinfonamente nas praias de Portugal. Canal 2.

a seiva dos pinheirais. O cheirinho alecrim e a seiva dos pinheirais. Trago as praias, trago o mar, trago a frescura da serra. Também para vos dar, trago o sol da nossa terra. Vem comigo um país novo, cravo rubro perfumado, a liberdade de um povo que viveu amordaçado. Liberdade do povo que vive amordaçado. Eu trago em mim, afinal, que além de tudo que sou, mil beijos de Portugal. Não diga que são cantigas, cantigas. Levas o vento, quem se via. De cantigas tem falta de entendimento. Pé com pé, dá-me uma rosa, pé com pé. Dá-me uma flor, pé com pé. Dá-me um raminho para dar ao meu amor. Cravo branco à janela é sinal de casamento, menina. Recolha o cravo que o casar tem muito tempo. Pé com pé, dá-me uma rosa, pé com pé. Dá-me uma flor, pé com pé. Dá-me um raminho para dar ao meu amor. Pé com pé, dá-me uma rosa, pé com pé. Dá-me uma flor, pé com pé. Dá-me um raminho para dar ao meu amor. Pé com pé, dá-me uma rosa, pé com pé. Dá-me uma flor, pé com pé. Dá-me um raminho para dar ao meu amor. Pé com pé, dá-me uma rosa, pé com pé. Dá-me uma flor, pé com pé. Dá-me um raminho para dar ao meu amor. A luz das rendas, a saia de folhos, chinelas bordadas a ponto de cruz, princesa.

fado, antigamente era o recado das vielas sangrentas de Lisboa. E o protesto do amor desanimava, canto livre dos olhos, sem passado, em mil versos que o tempo não perdoa. Nas tavernas do rio, em noite suja, onde as praias da voz não se encontravam, as guitarras falavam da cidade, nos versos desse vinho, onde a saudade cantava a maldição dos que choravam. Depois, amordaçado, foi o cais a adormecer os ricos deste mar, que pagavam o fado com o seu nome e fingiam não ver a cor da flor. Em gerações sem tempo e sem lugar, mas foram os poemas desse longe que ultrapassei, porque hoje me renovo. O tempo aberto e livre da canção do meu país chegado ao coração, que eu entrego feliz à voz do povo. Do meu país chegado ao coração, que eu entrego feliz na voz do povo. A guitarra é toda oca, o barulho coração. A guitarra é toda oca, o barulho coração. Por isso anda como louca, a chorar de mão em mão. Por isso anda como louca, a chorar de mão em mão. Chorai, guitarra, chorai, acompanhai meu sentir. Chorai, guitarra, chorai, acompanhai meu sentir. Que eu também choro e não tenho ninguém que me queira ouvir. Que eu também choro e não tenho ninguém que me queira ouvir. Quando eu morrer por mortalha, guitarra vai ao meu lado. Quando eu morrer por mortalha, guitarra vai ao meu lado. Não quero que mais ninguém ouça em ti esmerufado. Não quero que mais ninguém ouça em ti esmerufado. Nada mais triste e mais belo o mundo ainda se fez. Nada mais triste e mais belo o mundo ainda se fez. Para chorar e para cantar do que o fado português. Para chorar e para cantar do que o fado português.